Está no ar mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Amanhã o programa completa 16 anos de rebeldia e música boa da melhor qualidade. Barbatuque, eu vou cantar versão de Kadum. Em Floripa, você está ouvindo uma frequência comunitária 98.3 FM ao vivo do Bio Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Está no ar Muqueca de Siri. Se você está em Barcelona, você está ouvindo o programa gravado em formato de podcast pela Rádio Bronca, Rádio Livre 104,5 FM. Eu, Siri, Conrad Rose, convido todos a um sorriso coletivo, a uma gargalhada, pois esse é o último Muqueca Siri com o babaca do Bolsonaro na presidência. Sai saindo. Gilberto Gil, Ben Gil, Gilsons, Refloresta, presta atenção. Ricardo Salles, nunca mais. Manter em pé. Resta, não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta, não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco, um oco, um cabelo. casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Que o coração não destrói. Galera no Rio de Janeiro na sintonia, Daniel e Ana, Gregory, Celso da Fly, Estatística, Rubro Negro como eu, como você, como todos nós, viva o Flamengo. Agora Pimenteira, música de Pedro Miranda, com Clécia Queiroz. Vai a pimenta aí, galera. Da janela dá pra ver o mar. Tem uma rede na varanda que é pra gente namorar, namorar, namorar. Namorar, namorar, namorar. Tem uma rede na varanda que é pra gente namorar, namorar, namorar. Namorar, namorar, namorar. Pra rede balançar. Balaio lá na gameleira, marcando pimenta de cheira e de arder. Dei-se pra ela, ela me respondeu: nhô. Convidei pro samba chula lá na Pitangueira, com Zeca Afonso e Zé de Lalinha, onde o trem corre por cima da linha. Ela sorriu, me passou um rabo de olho e depois saiu. No corpo dela tem um molho. Ai meu Deus, que molho! Chamei ela pra morar na minha casa amarela, de lá da janela dá pra ver o mar. Tem uma rede na varanda que é pra gente namorar, namorar, namorar. Namorar, namorar, namorar. Tem uma rede na varanda que é pra gente namorar, namorar, namorar. Namorar, namorar, namorar. Pra rede balançar. Vai querer um pouquinho de pimenta hoje, não? Da pimenta da boa. Namorar, namorar, namorar. Senhor. Muqueca Sirim nas redes sociais. Muqueca é com U. E que eu sou do norte. Só Ciro. Basta ter sorte pra viver e se aprumar. Brasil. Sou Curupira, região de reza forte. Indo caboclo, moço, guerreiro, tupinambá. Sou calor abafado incessante. Sou céu azul, límpido e cristalino. Sou nossos lagos e rios da deusa. Eu sou Rondônia, nossas matas, tudo enfim. Guia de contas, são sete voltas dançadas. É firma feita com esporão de galo preto. Sou o ebó despachado na encruzilhada. Se eu te cruzar, sou azar de um gato negro. Sou candiro, pacupi, alto cunaré. Castanheira com 2000 anos de vida. Jambuinga, Ossan, Oxum em parceria. Sou calmaria, tempestade e relampejo. De pé descalço no asfalto fico dedo. Futebol de rua, pé na lama, meio fio. Esquecimento da cidade e natureza. Fé da minha voz, sou um sentimento vivo. Eu sou forró, carnaval, maracatu. Sou axé, funk, rock, baião. Sou o Inário, santo, daime, união. Ponto de macumba, gritaria, eu sou Brasil. Rádio Comunitária Campeche, 98.3. Safadezinha, Alex Madureira e Totonho e os Cabra. Um clipe de Jane Joplin, a calçada de um mercado. Um velho batendo sola, que ainda não vende fiado. Eu subindo a ladeira, ladeira da Borborema. Com ela. toda quinta, das 7 às 9 da noite, tem Muqueca de Siri, aqui no B-Studio da Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM. Todo domingo, das 11 da manhã à 1 da tarde, tem um repeteco do programa gravado. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e QU. Escurinho. É bonito se olhar. Abre espaço na sala e rebola. É bonito se olhar, paquete na canoa e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na canoa e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. Ciranda de maluco, cantor seguro o trabuco, atira rima cantada, tem faca pra inchada, canivete pra furar, chiclete pra mastigar, tem glosa, repente loa e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na vida nua e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na vida nua e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. Grande senzala, tem corda, facão e bala, chicote pra maltratar, capoeira pra vingar, menino sorrindo à toa e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na viga nua e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na viga nua e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. O pandeiro é um instrumento que corta o mundo no meio. Carro que tá sem freio, é boi soltando lamento, dá um nó no pensamento que se custa desatar, a Cássia que quer voar, nas ruas de João Pessoa e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na vida nua e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na vida nua e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. Fui batizado, o peixe mais encantado foi meu berço, casa e ninho. Da dor conheço o espinho, do sorriso festejar, enfrento com meu cantar, neve, sol, chuva e garoa. Sou marinheiro na proa, vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na vida nua e o marinheiro na proa, vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na vida nua e o marinheiro na proa, vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na vida nua e vendo a onda balançar. É bonito se olhar, paquete na vida nua e o marinheiro na proa vendo a onda balançar. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora Maracatec. Vem pra roda. Esqueça essa tristeza e vem pra roda, ele falou. Gira, gira, samba de terreiro, no Brasil tempero é meu tambor. Vem roda, vem pra roda. Vem pra roda, vem rodar. Esqueça essa tristeza e vem pra roda, vem rodar. Agindo com poder sobre a parte física do ser. O ritmo mais que notas, cores, olírios. É uma ativação do espírito. Quem chama de macumba é você que tá do lado de fora da roda. Mas do lado de fora da roda, macumba também faz tu mexer. Quem chama de macumba é você que tá do lado de fora da roda. Mas do lado Janeiro e no Brasil inteiro já chegou. Vem rodar, vem pra rodar. Vem pra roda, vem rodar. Perceba a sutileza na intenção do meu cantar. Agindo com poder sobre a parte física do ser. O ritmo mais que notas, cores olírios. É uma ativação do espírito. Quem chama de macumba é você, que tá do lado de fora da roda. Mas do lado de fora da roda, macumba também faz tu mexer. Quem chama de macumba é você, que tá do lado de fora da roda. Mas do lado de fora da roda, macumba também faz tu mexer. Estamos fora. Não sei se as pessoas que estão dentro chamam de música de macumba. Então, espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. No primeiro quartinho do Muqueca de Siri ouvimos Eu Vou Cantar, na versão de Kadum Remix, a música de Barbatuques. Aí Refloresta, retomando a trilogia lá dos anos 70, o Gil e os seus. Vem Gil, Gilson, Pimenteira, Clécia Queiroz, Brasis, Socírio, Safadezinha, o Totonho e os Cabra e Alex Madureira, É Bonito Se Olhar, com Escurinho, Vem Pra Roda, Maracatec, e no fundo estamos ouvindo Ladeira da Preguiça, na interpretação de Hamleto Tamato. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, né, 7 às 9, diretamente do Bi Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Repete o programa gravado no domingo, das 11 da manhã até a 1 da tarde. Também rola em Barcelona, 6 da tarde de quinta, no horário local, pela Rádio Livre. Rádio Bronca, 104,5 FM, radiobronca.info, Bronca é com K. E rádio em catalão não tem acento. Opa! Pra Denise, sintonizada no norte da ilha. Sueli, Furtado e Itajaí. Luciano em São José. Carla no Ratones. Chico e a Marlene no Parque São Jorge, Zé Klein na Cova Funda, a Silvia Panadeira, a Silvia Álvares, galera no Rio, Daniel, Ana, Gregory, Ana, tem que trazer o Daniel pra Floripana. Estou esperando vocês na Cova Funda. Cova Funda é onde fica o Lab Sonoro. Vai estrear agora em janeiro um laboratório de produção sonora, diferente de um estúdio de música, coisa feita no, na tela, no ouvido, no fone de ouvido, principalmente. Mas é um laboratório de experimentações sonoras em software livre, Linux, GNU Linux. Então logo tem informações acerca disso. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? @ Muqueca Siri, Muqueca é com U e QU. Haverá evento no Dia de Reis? Depois eu conto. Agora Rosa Passos. Meu bem, meu mal. Você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Desde o início estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu seguro, onde eu vou ter meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão do espaço sideral. Desde o início estava você, meu bálsamo benigno. Quebradeira ao vivo e agora Tatuzinho, Alessandra Leão e Kiko Dinucci. E depois Igor de Carvalho. Arroba Muqueca Siri. Muqueca com U e Q-U. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. Eu não boto preço no valor moral. Não quero ser robô televisão, porque eu não faço tipo moda, coisa e tal. Eu não consigo ser metade, muito menos a metade do que já é fracional. Eu não permito dividir minha verdade com ninguém que se destaque enaltecendo o que é banal. Eu acho um absurdo ser normal. Eu acho um absurdo ser normal. Eu

ficava nu ali mesmo no altar. E se alguém me perguntasse por Deus, responderia: deixa eu pecar. Deus mandou amar, cuidou e mandou cuidar. Amou e mandou amar, amor. Até parece que saiu do nada essa vontade de comer amora na varanda. Até parece. Um salve pra Mônica em São Pedro de Alcântara, toda a galera lá, Mônica Jordan, Sinari, Urubici, Melânia, Coisa Boa, Ultraman, com Luiz Wagner. Depois, Marcelo D2 com Thalma de Freitas, Ela Disse. E daí tem BG. Todo mundo sente que algo está bem. liga aí, ó. Essa é uma história de quem sempre persiste. É que é malandro nunca desiste. Cabeça feita de um jeito ou de outro, mas o corpo fechado como qualquer caboclo. E não importa se é de noite ou de dia, que vagabundo com estilo é sempre na picadilha. O que aconteceu foi mais ou menos assim, ó. O que eu vou te contar foi que ela disse pra mim: quer subir? Ela disse pra mim: quer ficar? Ela disse pra mim: vai com calma, vai. Ela disse pra mim: por amor ou besteira, foi que ela disse pra mim. Aí eu disse: lhe interessa, cheio de boa intenção e disposição aberta. Um bom bate-papo sem jogar fora a conversa. Se a intenção é a mesma, me diz, pra que a pressa? Disse que gosto disso, ela disse eu também. Disse que gosto daquilo, ela disse eu também. Parece até que a gente se conhece o tempo. O bagulho tá esquentando, neguinho, vai vendo. Aí foi, né? Uma taça de vinho, sem problema algum. Uma fita no sonzinho e apertar mais um. No começo é aquele papo de sempre. Comigo é diferente, comigo é diferente. Todo mundo no vermelho, compadre, é isso. Muito tesão, pouco compromisso. Falo besteira e ela sorriu pra mim. Porque o que aconteceu foi mais ou menos assim, ó. Quer subir? Ela disse pra mim: quer ficar? Ela disse pra mim: vai com calma, vai. Ela disse pra mim: por amor ou besteira, foi que ela disse pra mim: quer subir? Ela disse pra mim: quer ficar? Ela disse pra mim: vai com calma. Ela disse pra mim: por amor ou besteira, foi que ela disse pra mim. Aí eu disse: que coisa boa aquele beijo na boca. Eu fiquei louco e sei que cê também ficou louca. Foi uma noite especial pra gente. Foi bom pro coração e alimentou a mente. Não acredito que alguém sinta por você o que eu sinto agora. Vamos embora, vai por mim. Balanço de amor é assim. Agora ela fala todo dia pra mim, no pé do ouvido. Quer subir? Ela disse pra mim: quer ficar? Ela disse pra mim: vai com calma. Ela disse pra mim: por amor ou besteira, foi que ela disse pra mim: quer subir? Ela disse pra mim: quer ficar? Ela disse pra mim: vai com calma, vai. Ela disse pra mim: por amor ou besteira, foi que ela disse pra mim. Aí já era, né? Ela disse, Marcelo D2, com Thalma de Freitas. Antes, no segundo quartinho, rolou Coisa Boa, Ultraman, com Luiz Wagner. Fogo no Céu, Ana Carinhanha. Deus conserve para sempre meu bom senso, temperado a pitadas de loucura, Edu Krieger e grande elenco, Absurdo Ser Normal, Igor de Carvalho, Tatuzinho, Alessandra Leão com Kiko Dinucci, e começamos o segundo quartinho com Meu Bem Meu Mal, ao vivo, Rosa Passos. Viva Gal! Parabéns para Ana Moser, nova ministra do esporte. E para Margarete Menezes, nova ministra da cultura. Vamos trabalhar, galera. Vamos trabalhar. Essa BG agora é uma dobradinha com os seletores de frequência. Galera lá de Santa Teresa. Onde nasceu Muqueca de Siri? Rio de Janeiro, bairro do Bonde, Rio Antigo. Estamos ouvindo ao fundo o Sambatido. E depois vem Tony Árabe. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e QU. Vem aí o Lab Sonoro em janeiro. Experimentações sonoras em software livre. Terceiro quartinho, Vamos abrir com Teimosa, depois de Tony Arabi, tudo. Um Céu e Russo Passapulso, e daí vamos embora até... A última música será um quiz. Vai entrar depois do Ciba com o De Bajos. Quem enviar pro Instagram do Muqueca intérprete da música ganha uma camiseta da Rádio Campeche. Só não tem camiseta tamanho G, é do médio pra baixo. Acabou tamanho G. Tipo eu, teria que dar de presente. Ou fazer uma baita dieta, o que não é o caso. Enfim. Vamos lá, quebradeira. Seletores de frequência. Valeu, galera, na escuta. Muito boa a companhia de vocês. Bolsonaro, seus dias estão contados. Tony Arabi. Você está sintonizado numa frequência comunitária. Sintonizada. Rádio Comunitária Campeche. 24 anos de múltiplas vozes. Quer saber um pouco dessa história? Rádio Comunitária Campeche no Instagram. Rádio Campeche no Facebook. E tem o sítio radiocampeche.com.br. No Google Store também tem o app da rádio para você sintonizar a radinha de onde quiser, desde que tenha uma conexão com a internet, a grande rede proprietária de computadores. E passa pulso. Tem mole. Nas peripécias do amor. Tem as maluquices que eu fiz. Teimosa.

trupe, chá de boldo. Figurinha carimbada no Moqueca TV. Bocona. E agora a versão mais inusitada de Não Vá Se Perder Por Aí, The Love. Carpeta mais inusitada das galáxias. Moqueca de Siri. De Bajos. O nome da música é Bajos Encontra Siba. Janta tem café. depois dessa música, quem adivinhar o intérprete e mandar uma mensagem direta no Instagram do Muqueca, Muqueca Siri, Muqueca com U e Q U, ganha uma camiseta da Rádio Campeche até o tamanho M. Para qualquer lugar, ajudar a estratosfera. Vale uma camiseta, quem está cantando? Baby, I love you soon and I'm coming. terceiro quartinho do Muqueca de Siri de hoje, último do ano. Último programa da aberração chamada Bolsonaro. Tocamos Céu, Russo Passapuço, Teimosa, Seu Bonifácio, François Moleca, Alex Correia e Rock and Play. Bárbaro, Trupe Chá de Boldo com Dofona, Não Vá Se Perder Por Aí com The Loves, Bajos Encontra Siba com eles mesmos e o Quiz. No fundo estamos ouvindo Orquestra Albatroz. Can't Take My Eyes Off You, uma música que a torcida do Flamengo canta, por sinal. Flamengo, tricampeão das Américas, tetracampeão da Copa do Brasil. Saudações rubro-negras a todos e também aos co-irmãos. Futebol é alegria, é simpatia, é dança, é drible. Anedota, sarro, sem violência. Aliás, violência não serve pra porra nenhuma. Vamos cair no brega, no cafona. Começar com Ana Rato, Nem Sequer Dormir. Depois Josiara, Essa Cobiça, Do Meu Jeito, Vanessa Bumanhi. Enfim, três vozes femininas falando de amor. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Quer enviar material? muquecasiri@gmail.com. Toda a história dessa carrapeta, dessa premiada carrapeta, a PCA 2007, Aldir Blanc 2020, está disponível, gratuita, sem cadastro, sem banner, sem encheção de saco, pelo archive.org, archive.org. Tá lá, tudo lá. Procura lá, arroba Muqueca, é o perfil, toda a história desde 2006. Um abraço pro Zico, parabéns pela festa ontem. Foi bonito. Nem Sequer Dormir, Ana Rato. Naquela noite eu nem sequer dormi. O sentimento ainda tava ali, atravessado atrás dos meus botões, desafiando livros e canções. Só das paredes eu não escondi nada e ninguém pra me aparar a dor. Chorei com força pra secar o amor que reviveu assim que eu te revi. Naquela noite eu nem sequer dormi, o sentimento ainda tava ali, atravessado atrás dos meus botões, desafiando livros e canções. Só das paredes eu não me escondi, nada e ninguém pra me aparar a dor. Chorei com força pra secar o amor que reviveu assim que eu te revi. Parece até que eu não tive mais vida. Parece até que eu não fui mais feliz. Mas a verdade é que você é o melhor de tudo que eu vivi. E agora, se quiser bater a porta, eu vou abrir. Thank you. mais feliz. Mas a verdade é que você é o melhor de tudo que eu vivi. E agora, se quiser bater a porta, eu vou abrir. Parece até que eu não tive mais vida. Parece até que eu não fui mais feliz. Mas a verdade é que você é o melhor de tudo que eu vivi. E agora, se quiser bater a porta, eu vou abrir. Rádio Comunitária Campeche 98.3. Josiara. Faz tanto tempo, amor, que eu não te dengo. Faz tanto tempo que eu já nem me lembro. Faz tanto tempo, amor, que eu não te dengo. Mas não coisas mortas que já se foram. Eu quero as coisas nossas que a gente nem viveu. Por medo, indecisão, tanta paixão cegando a gente. Eu quero de volta você em minha porta, gritando meu nome. Sabia de mim e você disse não. Sem convicção, pra negar eu sou uma negação. depois dessa dualidade psicanalítica, vem aí Chocolate, música que chegou pelo Pitofonia, da Rosa, da Sinara. Beijo, queridas. Kasdub, Kayubi, Kayubai, Chocolate. Mais beijo na boca e menos arminha. Meu brinquedo faz 16 anos. Moqueca de Siri. Valeu, Rádio Deferência, Rádio Pulga, Rádio Muda, Rádio Bronca, Rádio Almaina, PSOS Radio, Rádio Gralha e Rádio Comunitária Campeche. Léo Quintela, meu sangue ferve por você. Todo teu, minha, toda minha. Juntos, essa noite, quero te dar todo meu amor. Toda minha vida, sim, eu te procurei. Tudo que sonhei. Ah, eu te amo. assim. Você é o que eu quero. Eu sou um prisioneiro, prisioneiro desse teu amor. Tava num tom toda minha vida assim. Eu te procurei e hoje sou feliz com você, que é tudo que sonhei. Carrapeta mais inusitada das galáxias. Tem mais. Isar. Depois, Reginaldo Rossi. Pernambuco. Nunca mais desapareça. Pra você, contei as ondas do mar, troquei o sapato, na sala fui me deitar. Você apareceu, água demais enxugou em mim. Nunca mais desapareça, nunca mais diga que me esqueça, nunca mais desapareça, nunca mais diga. Cantei pra você, contei as ondas do mar, troquei o sapato, na sala fui me deitar. Você apareceu, água demais enxugou em mim. Nunca mais desapareça, nunca mais diga que me esqueça, nunca mais. Só foi você surgir assim na minha cabeça. Coração fazendo um passo de alegria, porque volto a te ver sorridente e cantarolando essa canção que eu fiz pra você. Cantei pra você, contei as ondas do mar, troquei o sapato, na sala fui me deitar. Você apareceu, água demais enxugou em mim. Nunca mais desapareça, nunca mais diga que me esqueça, nunca mais desapareça, nunca mais diga que me esqueça. Na sala fui me deitar. Você apareceu, água demais enxugou em mim. Nunca mais desapareça, nunca mais diga UPA. Pra minha querida amiga Simone Benedetti, do Jundiaquara Jazz Festival. UPA pro meu amigo Candes, o Bruno que tá chegando amanhã e o Pipo que ainda vou conhecer. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Agora com vocês, Reginaldo Rossi, Mon Amour, meu bem, ma femme. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme. Arroba Muqueca de Siri. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme. Mon amour, meu bem, ma femme. Mon amour, meu bem, ma femme. Olha uma música pra minha amiga Bia. Bia Porto. Noites do Norte. Pegada aí. Em todas as minhas andanças, nas minhas lembranças de tudo que eu fiz, levarei o arrependimento de naquele momento deixar escapar por um triz. Quando disses que tinhas errado e eu fiquei desnudo de dignidade, encarei as feras da sociedade, mas humilhado eu não tive escolha e parti sem olhar pra trás. Mesmo com tantas mentiras, com tantos segredos, meu corpo transpira, se entrega sem medo. Vou nessa aventura, se for com você. Creio na sua loucura, na sua pegada. Tu és minha cura, tu és minha amada. Me entrego sem nada, se for pra você. E hoje, enquanto sigo nessa estrada, nesse mundo afora, eu vejo tuas pistas, tuas pegadas, tuas marcas toda hora, nos bares, nas praias. São lembranças penduradas como estrelas que não caem. Cada passo que eu passo aumenta o tormento desse sentimento que me aperta o peito e tanto corrói. Um amor sufocado querendo explodir. Mesmo com tantas mentiras, com tantos segredos, meu corpo transpira, se entrega sem medo. Vou nessa aventura, se for com você. Na sua pegada, tu és minha você. Beijo, Kátia Brazetti, em Curitiba. Galera lá em São Pedro de Alcântara, Mônica, valeu. Últimas mensagens. Terminando o Moqueca do Siri, último quartinho foi Nem Sequer Dormir, Ana Rato, Ana com dois N's, Rato com dois T's. Essa Cobiça, Josiara com Y, Do Meu Jeito, Vanessa Pumãe, GNY, Chocolate, Cas Dub, Cas com K, Caio Pai, Caio Pi, com Y no final, sei lá, é difícil soletrar, Léo Quintela, com dois L's, Isa, lá do comadre Fulozinha, lá de trás, Nunca Mais Desapareça, Meu Sangue Ferve Por Você, Chocolate, Do Meu Jeito, e Essa Cobiça, as músicas, aí um quebra-cabeça, aí Mon Amour, Meu Bem Uma Fama, Reginaldo Rossi e Pegadas, Noites do Norte. No fundo estamos ouvindo Jacinto K. Vaz e Márcio Jardim, Elétrico Carimbó. Ao que chamamos de BG, finda-se mais um Moqueca de Siri, o último da era desse imbecil do Bolsonaro. Vamos pra frente, galera. Vamos pensar junto, vamos construir um país sem arminha, sem babaquice. Mais feijão e menos fuzil. Mais beijo na boca e menos arminha. Este é o Moqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 às 9 da noite, ao vivo do Bio Estúdio, com a porta aberta para quem quiser conhecer, saber como é que funciona uma estação de rádio verdadeiramente, autenticamente comunitária, construída pela galera em volta, no entorno, inclusive. Quem mora no entorno, quiser chegar, pode chegar. Tem oficina de rádio, tem o caminho pelo site, radiocampete.com.br. Estamos de portas abertas para novas ideias, novas vozes. E ano que vem completamos 25 anos de comunicação. Então sejam todos Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Chame como quiser, só chegue. Chegue. Chegue e se aproprie de um meio de comunicação comunitário que usa o ar, o espectro eletromagnético, um bem natural para se comunicar, diferente da internet, que é uma rede proprietária. Valeu? Paz, saúde, sorte, um 2023 foda do caralho e da buceta para todo mundo. Sorrisos, reuniões, abraços, carícias, afetos, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras.